glorifico, mais o fogo desce, mais o fogo desce, mais a bênção cai. Quanto mais eu glorifico, mais tenho certeza que vou recebendo a glória do Pai. E quanto mais eu glorifico, mais o fogo desce, mais o fogo desce, mais a bênção cai. Quanto mais eu glorifico, mais tenho certeza que vou recebendo a glória do Pai. Crente que vem pra igreja e não glorifica, parece que a sua vida vai andando pra trás. Ele não ora, ele não chora, ele não jejua, até mesmo a Bíblia ele não lê mais. Crente, se você se encontra desse jeito, tá faltando um segredo, glorifique mais. Quanto mais eu glorifico, mais o fogo desce, mais o fogo desce, mais a bênção cai. Quanto mais eu glorifico, mais tenho certeza que vou recebendo a glória do Pai. E quanto mais eu glorifico, mais o fogo desce, mais o fogo desce, mais a bênção cai. Quanto mais eu glorifico, mais tenho certeza que vou recebendo a glória do Pai. Crente que vem pra igreja e quer receber vitória, ele quer casa, ele quer carro, ele quer um bom emprego, quer sair do poço, mas não quer abrir a boca para Deus glorificar. Olha, crente desse jeito, a benção vai demorar. Quanto mais eu glorifico, mais o fogo desce, mais o fogo desce, mais a benção cai. Quanto mais eu glorifico, mais tenho certeza que vou recebendo a glória do Pai. E quanto mais eu glorifico, mais o fogo desce, mais o fogo desce, mais a bênção cai. Quanto mais eu glorifico, mais tenho certeza que vou recebendo a glória do Pai. Veja como o rei Herodes, o que foi que aconteceu? Morreu comido de bicho, pois não quis dar glória a Deus. Crente salvo e liberto, e que é cheio da...